O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Está começando mais um Evangelho do Dia. Muito bem, meus queridos irmãos em Cristo. Aqui estou eu, Frei Jordano, começando este mês de setembro. Já nas últimas horas do dia, tivemos muita atividade em Cristo. Estamos agradecidos pela oportunidade do serviço. Bendito, não é mesmo? Hoje, por conta da hora avançada, não estamos nos estúdios. O irmão Tobias não poderá nos ajudar, por isso eu tive que improvisar. Vamos lá então. Hoje teremos o Evangelho de Lucas 5, do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaré. E a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Exagero, graças a Deus, irmão Lucas, graças a Deus, né? O exagero é uma forma de dar força para a palavra, não é mesmo? Quase afundou a barca dos dois, oh meu Pai eterno. Mas pode acontecer mesmo, né? O Frei não está negando nada. Que a Santa Madre Igreja possa perdoar o Frei também, não é mesmo? Às vezes fica um pouco tarde, o Frei fica um pouco animadinho e acaba colocando palavra, não é mesmo? Que nosso Senhor Jesus Cristo possa perdoar o Frei. E dando continuidade, então, ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, como de costume, sabemos que Jesus então teve a ambientação propícia para passar os ensinamentos necessários. E vimos aqui, na personalidade de Simão, a ideia de Cefas, da pedra. Muitas vezes somos como a pedra, uma cabeça tão dura que não adianta o Frei fazer 50 evangelhos do dia que a gente não entende, não é mesmo? Só com os milagres da vida. E temos tantos milagres ao nosso dispor. Não é assim? Não foi Platão que disse? O Frei também teve que estudar filosofia. Não foi Platão que disse já 400 anos antes de Cristo? Que se buscarmos decodificar a mensagem do belo, então veremos nos ciclos da natureza o funcionamento do cosmo, e então poderemos viver na sintonia da paz, do reconhecimento que as obras divinas têm seu tempo. E quem sabe então não precisaremos dos milagres, mas apenas a paciência e o coração de dedicação no lugar certo, para que possamos então viver sem o medo do grandioso, do inefável, porque estaremos então sempre próximos dele, quando estivermos agindo na sintonia com a nossa própria grandeza, a nossa própria paz de espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O santo do dia, então, é Santa Beatriz, que foi um exemplo de obediência e assistência aos pobres. Obediência, pobreza, assistência aos pobres, oração e recolhimento. Foi o exemplo que Santa Beatriz da Silva e Menezes deixou. Nossa Senhora Aparecida abençoe Santa Beatriz e nos abençoe também. Santa Beatriz, rogai por nós. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. O céu inteiro está rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Estamos terminando mais uma edição do seu Evangelho do Dia, com Frei Jordano. Tivemos aí então mais um Evangelho do Dia, hoje dia 1 de setembro de 2016. Graças a Deus, glória a vós, Senhor. Ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na. Graças a Deus. Amanhã, se Deus quiser, já estaremos de volta nos nossos estúdios.